viver, é certo. Jesus pra viver está perto, com poder e glória raiando nas nuvens. Jesus pra viver, Jesus pra viver, é certo. Jesus pra viver está perto, com poder e glória raiando nas nuvens. Jesus pra viver. É grande o clamor na terra, rumores de guerra no planeta se encheu. As grandes nações se unindo no mercado comum europeu. A fome está aumentando, com expectativa se olha para o céu. Dos quatro cantos da terra, judeus estão voltando para Israel. Jesus pra viver, é certo. Jesus pra viver, está perto, com poder e glória raiando nas nuvens. Jesus pra viver, Jesus pra viver, é certo. Jesus pra viver, está perto, com poder e glória raiando nas nuvens. Jesus pra viver. E a igreja contempla o movimento que está se passando, estarrecedora. Ela não se desespera, afinal ela sabe que é vencedora. E ao olhar para cima, vê que se aproxima a sua redenção. No abrir e fechar de olhos, com o Cordeiro estará em Jesus pra viver, é certo. Jesus pra viver, está perto, com poder e glória raiando nas nuvens. Jesus pra viver, Jesus pra viver, é certo. Jesus pra viver, e está perto, com poder e glória raiando nas nuvens. Jesus pra viver.